pequeno com um grão de areia eu sou. Nada mais que um pecador eu sou. Como um vaso de barro, não mereço tudo que fez por mim. Eu não mereço, pois sou falho e sou fraco. Eu não consigo. Sem o teu amor imensurável e tão lindo, inabalável que nem posso descrever. Que amor é esse que purifica e que salva um coração como o meu? Preciso de ti, confio em ti, dependo de ti. Me alegra em te adorar e eu chorarei, eu me prostrarei, te adorarei até eu te sentir. Sou tão pequeno como um grão de areia eu sou. Nada mais que um pecador eu sou. Como um vaso de barro, não mereço tudo que fez por mim. Eu não mereço, pois sou falho e sou fraco. Eu não consigo. Sem o teu amor imensurável e tão lindo, inabalável que nem posso descrever. Que amor é esse que purifica e que salva um coração como o meu? Preciso de ti, confio em ti. Thank you.